na valentia, na minha não se cria. Se não pegar na mão, eu tô falando grosso e isso é só um esboço do meu lado mal. Mas se for meu amigo, a gente aperta um. Até faço essa presa. Religião não sei, sexo conheço. Ouvi falar da AIDS, mas nunca li um jornal, nunca peguei um teatro. Eu nunca fui na escola. Eu sei jogar uma bola, o meu barato é furto. Eu cheiro muito a cola. Foi o sistemão que me jogou na rua, na Praça da Sé. Foi o sistemão que me jogou na rua, na Praça da Sé. Chega o governador, me diz que eu sou um amor, que tudo vai mudar. Me dá um beijinho e tchau, por isso eu meto a mão. Dou bote nas coroas. Assalto os boy da firma, toca do carrão. Ripo na cara dura. Porque sou marginal, porque me revoltei, porque de nada sei. E vou fazer 18, eu já comprei uma 12. Aí então não sei. Porque sou marginal, porque não tenho pai, porque me revoltei, porque de nada sei. Porque é isso aí. E é isso aí. Foi o sistemão que me jogou na rua, na Praça da Sé. Foi o sistemão que me jogou na rua, na Praça da Sé. Se for na valentia, na minha não se cria. Se não pegar na mão, eu tô falando grosso, isso é só um esboço do meu lado mal. Mas se for meu amigo, a gente aperta um. Até fazer essa presa. Religião não sei, sexo conheço. Ouvi falar da AIDS, mas nunca li um jornal, nunca peguei um teatro. Eu nunca fui na escola. Eu sei jogar uma bola, o meu barato é furto. Eu cheiro muito a cola. Foi o sistemão que me jogou na rua, na Praça da Sé. Foi o sistemão que me jogou na rua, na Praça da Sé. Foi o sistemão que me jogou na rua, na Praça da Sé. Foi o sistemão. Foi o sistemão. Foi o sistemão que me jogou na rua, na Praça da Sé. Foi o sistemão. Foi o sistemão que me jogou na rua, na Praça da Sé. Foi o sistemão. Foi o sistemão que me jogou na rua, na Praça da Sé. Foi o sistemão.